mais maravilhoso em ti está todo poder. O céu e todo o universo são obras de tuas belas mãos. Pode o mundo rejeitar e outro Deus cultuar e prestar-lhes louvor, mas eu louvarei o meu Deus, porque Ele me deu lugar lá no céu. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve, nariz tem, mas não cheira. Tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpam, nem som algum sai de sua garganta. Torne-se semelhantes a eles todos que os fazem e todos que neles confiam. Pode o mundo rejeitar e outro Deus cultuar e prestar-lhes louvor, mas eu louvarei o meu Deus, Ele me deu lugar lá no céu. Ó Deus, Tu és meu conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Tu és o Senhor dos exércitos, poder que passará jamais. Pode o mundo rejeitar e outro Deus cultuar e prestar-lhes louvor, mas eu louvarei o meu Deus, porque Ele me deu lá no céu. Mas eu louvarei o meu Deus, porque Ele me deu lugar lá no céu.